espero. Se o que eu quero é navegar pelo tamanho das ondas, conto não voltar, parto rumo à primavera. Sentir que eu sou capaz.